a sábado, das 5 às 6h50 da manhã, Sítio do Coquinho. E à tarde, de 5 às 7 da noite, no Meu Sertão. Um roteiro divertido das coisas do sertão. A anedota, a música, a poesia matuta, os casos e o jeito gostoso de viver as coisas num programa muito alegre com a sua participação. Festeje com a gente de 5 às 6h50 no Sítio do Coquinho. E às 5 da tarde até às 7 da noite, no Meu Sertão, com Coquinho, na Rádio Piratininga. Acompanhe. O sucesso e a alegria nas noites da Rádio Piratininga. E a alegria nas noites da Rádio Piratininga. Alô, pessoal do satélite de São José dos Campos, pessoal de Jacareí, Mob Ciclo é a loja do ciclista, lá na Avenida Cassiopeia, 1031, no Jardim Satélite. Mob Ciclo, lá eles fazem pinturas, soldas, lá tem acessórios e peças. O serviço é autorizado do Monark. Mob Ciclo, Avenida Cassiopeia, 1031, no Jardim Satélite. E lá em Jacareí, Rua Barão de Jacareí, 517, com o telefone 51293. Mob Ciclo, lá em Jacareí. E Mob Ciclo, aqui no Satélite, em São José dos Campos. Acordado, já cansado de tanto sofrer, esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu em meu quarto e sorrindo me estendeu a mão. paixão recolhida num delírio de felicidade. Em soluço você lhe dizia: amor, que saudade. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. Quando acordei, não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Você que está precisando comprar um carro, trocar de carro, vender seu carro, é muito fácil. Tony Veículos, duas lojas para você fazer grandes negócios. Tony Veículos 1, fica lá na rua Dozano e Ricardo 234, com os telefones 21517 e 229563. E a Tony Veículos 2, Avenida Madre Tereza 489, com os telefones 21574 e 214467. Tony Veículos 1, você fala com o Tony, e na Tony Veículos 2, com o danadão do Joaquim Maia. Piratininga, a primeira no coração do povo. Era valentão, o Francilino insultava, fazendo Pessoal do satélite de São José dos Campos, pessoal de Jacareí, Mobiciclo é a loja do ciclista, lá na Avenida Cassiopeia, 1031 no Jardim Satélite. Mobiciclo, lá eles fazem pinturas, soldas, lá tem acessórios e peças. O serviço é autorizado do Monarque. Mobiciclo, Avenida Cassiopeia, 1031 no Jardim Satélite. E lá em Jacareí, Rua Barão de Jacareí, 517, com o telefone 51293. Mobiciclo, lá em Jacareí. E Mobiciclo aqui no satélite em São José dos Campos. Ligue-se em quem oferece mais. Piratininga. Aonde estão meus

a alegria das noites da Rádio Piratininga. Na vida, uma delas não esquecerei, pois existe alegria e tristeza na história que aqui contarei. Minha filha faz aniversário juntamente com sua priminha. Uma delas, porém, é bem rica e a outra é bem pobrezinha. A menina que é bem pobrezinha é a minha filhinha querida. Veio ontem sorrindo lembrar-me que fez mais um aninho de vida. O que pude lhe dar de presente foi um beijo e um parabéns, um abraço e um breve sorriso que eu chorava também. Mas a minha sobrinha tão rica, rodeada de caros triste abraçar minha filha, esse foi a chorar de repente. Minha filha falando e sorrindo, perguntou-lhe da sua tristeza. Teve então essa triste resposta, de que vale ter tanta riqueza. E sou filha de mamãe solteira, que hoje venho lhe dizer que o presente que sonho é o beijo do pai que não tem. Francamente chorei de alegria ao ouvir minha filha dizer: se eu tivesse dois pais nessa hora, dava um de presente a você. Alô, pessoal do satélite de São José dos Campos, pessoal de Jacareí, Mobiciclo é a loja do ciclista, lá na Avenida Cassiopeia, 1031, no Jardim Satélite. Mobiciclo, lá eles fazem pinturas, soldas, lá tem acessórios e peças. O serviço é autorizado do Monarque. Mobiciclo, Avenida Cassiopeia, 1031, no Jardim Satélite. E lá em Jacareí, Rua Barão de Jacareí, 517, com o telefone 51293. Mobiciclo lá em Jacareí e Mobiciclo aqui no satélite em São José dos Campos. Ligue-se em quem oferece mais. Na Rádio Piratininga. Devemos demonstrar que tudo isso Piratininga, a primeira do seu coração. Alô, meu amiguinho, meu irmãozinho, você que está precisando comprar um carro, trocar de carro, vender seu carro é muito fácil. Tome Veículos, duas lojas para você fazer grandes negócios. Tome Veículos 1, fica lá na rua Dozano Ricardo 234 com os telefones 21517 e 229563. E a Tony Veículos 2, Avenida Madre Tereza 489 com os telefones 21574 e 214467. Tony Veículos 1, você fala com o Tony, e na Tony Veículos 2 com o danadão do Joaquim Maia. Pedaços de madrugada,